Diz Emmanuel, no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, Cruzeiro é o Brasil, e que nessa hora amarga em que se verifica a inversão de todos os valores, ou de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, o ser humano, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus importantes deveres. O assunto aqui hoje é política e religião. Continuando, esse livro, ditado em 1938 pelo espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, traz a revelação da missão coletiva do nosso país, baseado em dados colhidos no plano espiritual. Explica a missão dada ao Brasil para ser o coração espiritual do planeta Terra. Viver na prática o Evangelho de Jesus, irradiar a humanidade, a paz e a fraternidade. Passados 78 anos, desde que as mãos de Chico Xavier escreveram essas mensagens em folhas de papel, o Brasil vive um momento confuso, na qual quase todos os valores morais, éticos, parecem ter se perdido. Políticos protagonizam uma corrida do ouro versão 2000, marcada por um desejo irresponsável de poder e riqueza, que não respeita leis ou limites, não atura protestos ou ideias divergentes, e sufoca os verdadeiros ideais políticos. A gente começou o assunto hoje aqui com esse trecho fabuloso, extremamente importante desse livro, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos tentar aqui passar hoje um pouco a vida de um dos maiores representantes, ou talvez tenha sido o maior representante do Espiritismo, do início do Espiritismo aqui do Brasil. Um caso raro, raríssimo, de um grande político e um grande espírita. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Ceará, foi assim um caso raro que merece ser tomado como exemplo. Ele viveu com os pobres e os marginalizados, dando-lhes a assistência material e espiritual. Foi um analista também exigente dessas desigualdades que conheceu de perto como político, que exerceu vários cargos administrativos durante cerca de 30 anos numa atividade ou em várias atividades parlamentares. Conta aqui o deputado, já falecido também, Freitas Nobre, na abertura do livro Discursos de Bezerra de Menezes. Esse Freitas Nobre foi um dos fundadores da Folha Espírita, na qual está contido esse texto aqui. Por que que estamos lendo? Porque a importância e a colocação contextual é tão interessante, é tão bonita, que não se pode comentar o texto. Tem que se ler. Porque se a gente fosse comentar ou só falar sobre aquilo que aqui está, nós estaríamos negligenciando de forma considerável a autora do texto. Continuando. Destemido e certo de seu papel na vida e na política, nunca teve medo de denunciar casos de esbanjamento do dinheiro público, nem de sair em defesa dos mais humildes e de suas necessidades primeiras. Além de ter sido médico, foi militar, escritor, jornalista, político, benfeitor e, acima de tudo, um mensageiro da luz, enviado para a Terra para colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Importante. Lutou, importante é a palavra minha aqui, lutou, vejam só, 150 anos atrás, lutou pela abolição da escravatura, defendeu os direitos dos consumidores, a estabilidade dos professores e a necessidade de fiscalização da origem da carne que era vendida. Algum tipo de problema mudou? Levantou a bandeira das causas ecológicas, alertando para os perigos causados pela poluição, e foi responsável pela regulamentação do trabalho doméstico e de seus direitos. Abolicionistas, isso é a favor da libertação dos escravos, ele tinha ideias revolucionárias e considerava a riqueza material, a propriedade e o poder como instrumentos que deveriam ser usados a favor da coletividade. Defendia o direito da livre expressão, do pensamento e das palavras. O direito sempre acompanhava também o progresso científico, usando como premissas a boa-fé e a necessidade sempre primeira da verdade. Defendeu seus ideais com eloquência, com vontade, mas nunca se deixou levar ou dominar pelo exagero ou pela falta de respeito para com o próximo. Muito importante, mais uma vez minhas palavras, dizia que a religião boa é a que melhora o homem. E sempre soube respeitar a crença alheia, aqueles que acreditavam em outras religiões ou igrejas, sem desmerecê-la ou condená-lo. Nosso país, naquela época, né, vivia a segunda metade do século XIX, e a crescente população carente clamava por políticos idôneos. Nesse cenário, Bezerra foi um parlamentar de conduta exemplar, sempre considerando, em primeiro lugar, a necessidade da comunidade, as necessidades comunitárias. Aqui continua, né? Porta-voz do mestre, trabalho dele dentro do Espiritismo. Bezerra de Menezes encerrou sua vida política em agosto de 1886, após discursar na sala de honra da Guarda Velha do Rio de Janeiro. Na ocasião, isso faz 130 anos atrás, ele declarou sua conversão ao Espiritismo naquela época, publicamente, na frente, diante de um auditório de cerca de 2.000 pessoas. Isso lá em 1886. A partir desse pronunciamento, o médico dos pobres, como ele é conhecido hoje no meio espírita e também em outros meios, transformou radicalmente a sua vida, sem medo de represálias comuns naquele tempo, em que a religião oficial era o catolicismo, trazido e implantado pela corte portuguesa desde a época do descobrimento do Brasil. E onde as demais crenças ou religiões, além de ser fortemente combatidas por uma monarquia intolerante, também não eram aceitas por uma boa parte do povo. Deixou a carreira política, mas continuou trabalhando em prol de seus ideais. Em vez dos gabinetes, passou a ser um empenhado divulgador do movimento espírita aqui no Brasil. Seguidor da doutrina do Mestre Jesus, o incansável auxiliar de seus mensageiros espirituais, Bezerra viveu intensamente dedicado ao próximo e escreveu a história de sua passagem pela Terra de maneira brilhante, muito brilhante. É lamentável perceber que o mesmo não acontece com os dirigentes e parlamentares dos dias atuais, que diante dos nossos olhos, às vezes incrédulos, protagonizam, representam uma longa novela transmitida ao vivo pelas telas de televisão, marcada por tramas maquiavélicas, disputas egoístas e abusos jamais imaginados. Muito, muito importante. Diante dessa realidade, de nada vale nos revoltarmos e seguirmos movido pelo desânimo, nem tampouco pela descrença. É preciso acreditar que nosso Brasil dará a volta por cima e, conforme anunciado por Ismael, anjo Ismael, ou arcanjo, eu não lembro direito, seguirá como a pátria do Evangelho. Isso aqui, como vocês perceberam, não podia ser comentado. Era muito difícil comentar ou falar simplesmente do texto. Ele tinha que ser lido. É um texto da Folha Espírita de maio agora de 2016 e foi, de maneira incrível, bem escrito, maravilhosamente bem escrito, né, por a historiadora Esther Rocha. Então, fica aqui, se vocês quiserem procurar, Folha Espírita de maio agora do mês passado. Fica aqui um momento de reflexão, para que a gente torça, né? Pelo menos eu torço, para que daqui para diante, de repente, essa gurizada mais nova, ou talvez não tão novos, né? Eles, quem sabe, quando eles pensarem em seguir a ideia, a ideologia, ou seguir, digamos, a vida política, né? Que são necessários, estamos numa democracia, para que eles tentem conhecer a história do Bezerra de Menezes. Seria interessante. Obrigado.